mas ela não vai viver comigo na contramão. Sei que não quer viver na vida de bandido, não, vida de ladrão. Ela me faz me sentir tão bem, sabe me fazer refém. Ela disse que vai mudar meu rumo e no seu mundo me levar além. Ela me faz me sentir tão bem, sabe me fazer refém. Ela disse que vai mudar meu rumo e no seu mundo me levar além. Sem elas eu sei que não vai, sozinho você não aguenta. É toca na cara com a boca na lata, os drão milindroso de ponto 50. Não arrebenta, cê não pensa, de lacera sem pena na cena. O crime ou elas? Sem elas não valeu a pena. Faço o possível pra gente sonhar e não se acabar morrendo no crime. É o brilho da lua, sim, prefiro distante dos pentes. A elas um brinde, requinte, grave na nave. Sei se eu te amo e levo ao delírio. Não vou bancar de Alibaba, guardando as AK com 40 bandido. Perdido, iludido no crime. Se vacilo, meu true era aquilo. As meninas mais belas da vila, sedutoras de lindo sorriso. Prefiro me esquivo da mira dos vermes. Não deixa que eu morra nem puxo o gatilho. O crime ou elas? Do crime morro, sem elas não vivo. Sei que me quer, mas ela não vai viver comigo na contramão. Sei que não quer viver na vida de bandido, não, vida de ladrão. Ela me faz me sentir tão bem, sabe me fazer refém. Ela disse que vai mudar meu rumo e no seu mundo me levar além. Ela me faz me sentir tão bem, sabe me fazer refém. Ela disse que vai mudar meu rumo e no seu mundo me levar além. O filme é traiçoeiro, um labirinto, beco sem saída. No crime me tiram a vida, por elas eu dou minha vida. Então reflita, parceiro, admita, sem elas não vale a pena. Provocante, ela sabe que excita, ainda faz pose obscena. O crime ou elas? Prisão ou prazer de requinte. Muitos tão no crime por elas, várias delas tão pro crime. Lindas garotas que sonham em se dar bem na vida, enquanto o sistema quer meu caixão. A sete palmos, meu crânio na pista, na armadilha. Não caio, não mosco, não vou dar motivo a acabar desse jeito. Sem conceito nem dignidade, só na saudade você meu desejo. Contigo prefiro o espelho que reflete o meu sorriso. O crime ou elas? No crime morro, sem elas não vivo. Sei que me quer, mas ela não vai viver comigo na contramão. Sei que não quer viver na vida de bandido, não, vida de ladrão. Ela me faz me sentir tão bem, sabe me fazer refém. Ela disse que vai mudar meu rumo e no seu mundo me levar além. Ela me faz me sentir tão bem, sabe me fazer refém. Ela disse que vai mudar meu rumo e no seu mundo me levar além.